Bota, e fala uma parada, mano. O que você acha de drum and bass com rap? Puta, eu acho muito bom, porque é uma tendência, porque é um novo meio, uma porta a mais que abre pro mercado, pro rap. Porque o drum and bass na Europa, na Inglaterra, nessas quebradas, puto, o drum and bass é o que mais toca nas casas noturnas. E é 6, 8 mil pessoas que param de BMW, de limousine, de Cherokee e de carros importados para assistir a um show desse. Então, já pensou um rapper daqui do Brasil chegar lá com o drum and bass e, boa, o cara começar a estourar, fazer sucesso lá e chegar aqui, ninguém dá a mínima, ele pegar e pôr um telão e falar: isso aqui foi um show meu na Europa e tal, no dia do drum and bass. Que estilo, o Anderson, Tamires, Larissa, meus filhos. Momentaneamente, rap é meu estímulo. O compromisso é tipo gangster. Ouça o que vou dizer, barrigudinho de favela. Só faltou não ser, pra que o rap seja o som. Axé pros meus irmãos, que nunca deram guela. Consciente, sempre estão. Não traz decepção, não quebra as pernas não. Do morro da macumba, da espraiada ao canão. Seja de atitude, honre a negritude. Altos valores, não me tem, não me ilude. Na zona sua, a lei é rude, talvez me escute. Temos que ser cordiais, fiz o melhor que pude. Cachorro louco no freestyle, nunca fica impune. O bom rap contamina, atinge a maioria. Ver isso na periferia, pode crer que vira. Vira, vira, arrisca, petista. É nóis na pista. Pode acreditar. Pode acreditar, tá, morou, mano.